6919, I'm contacting Recife on frequency 125.1, back at 133.25. Call Recife Center on 125.1, back up 133.25, at 6919. Control, taxi, one, India, code port, Romeo, zero, call tower, again, 118.195. Controle Salvador, boa tarde, igual no 620, decolado na Fuca, passando de 300. Sou 1620, contato radar na decolagem, suba via Sesa Fuca para o nível de voo 370. Sobe para o 370, igual no 620. Só no Gol, na 869, boa. É o 360 Brasília. 360, 869, Brasília, 360, vai fazer o Lomo 7, tem golpe, está no zero, cor direita, sai da bola, eleva, controle 120, décima 8, acena 504. 5045, hein? 360, Brasília, recorda, 10 Arco Elefa, controle 97, 208.2, 5045, transporte. Volta, puxa, volta. Chama. Salvador Brown, good evening, Condor 077. Victor Juliet Tango 651, it's over the town. Salvador, 6210, boa tarde, 5710. Xarar 6210, ação de identificação, via chegada Mari, busca para o nível de voo 060, ajuste no 096. 060, por meio de 16, pode voar direto do Duna? Contexto da chegada, Xarar 6210. Tango, please confirm, is it Vista Jet or Vista Nauta? Yes, Vista Mike. Okay, Vista and Alpha 651, you're cleared to take off runway 10, wind is 180 degrees 05 knots. Please just confirm the total of people on board, 04, three passengers and one crew member. Victor 651, only three crew members, 03 crew members, and we're cleared to take off runway 10. Zona 645, informa o tráfego, mantendo espera na posição Bosque no nível 060, Papa Alfa 34. Papa Alfa 34, espera na posição Bosque no 060. Is that normal, sir? Roger, thank you, please, to take off. Wind 170 degrees 05 knots now, Vista Malta 651. Vista Malta LF, controle 10.8, cena 5043. Decolada 10, curva direita, sai de árvore, transição elétrica. Controle 208, transponder 5043, descanso 3567. Alerta boost, 3567. Boa. Cruzeiro 77, ponte altitude. Just confirm right to cop. Recife 12685, alternando 2545, boa noite, 620. 310, good fly upper 10 until Natal, then upper November 873. After departure, new 10 left turn, book of departure, and Zimpa transition, departure control 120.8, COG 5041. Então, Juliette Tango 651, radar contact on departure, clutch flight level 400 via the airport. Ok, re-cleared unrestricted level 400 following the departure route, Victor Juliette Tango 651. Zona 166, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste na 166. Via Mari, 070, 0166. Liberão, preto. 391, bola, 3 ataques, 9627, via Índia, ponte para zona 0, torre 18295, legal na 016. Realizado via Índia, quando lá de 295, um abraço a todos e aí tudo é bom. Saiu do 2231, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 2288-260, obrigado. Uma boa tarde. 185 para o 0 Centeno. Sou 1645, aguarde a espera quando passa para continuar na descida. Ok, o mesmo deve estar agora na perna e afastamento da órbita, 1645. Espero o 1645. Voo no 645, traça de superado, deixa para 2.000 pés, livre ele é sexo da pista 1-0, reporte estabilizado, Lantinho. Passar no 2.000, informará estabilizado no X-Ray LS, com 1.016, no 645. Deixa na 6214, reduz a velocidade para 2209. Gente, reduzindo 3.6.6.2.0. Na 6210, deixa para 4.000 pés, ajuste 1093. 4.000 pés, ajuste 6210. Depois de US Tango 651, control. Victor, US Tango 651, go ahead. Okay, do you have a slot of opportunity to conference? I didn't get that. What should we have? Sam, do you have a slot to conference? Yeah, sure, we do. Absolutely. Okay, Roger, Victor, GS Tango 651, contact now, receive from frequency 133.25, backup 133.95. 133.65 and the alternate 85, Victor, GS Tango 651, go ahead. Backup 133.95. 995, my fault, thank you. Transformador, boa tarde. 6143, descendo para o 180. Será 6143, sendo identificação, via chegada BOMF, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 016. 16, Naldinho, descendo para o nível 070, chegada BOMF, 6143. Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado. Após o próximo bloqueio de bomba, mais 3 para 4 minutos, a possibilidade de prosseguir para pousar dentro do slot da gente. Frente, vai com o Golf Juliette. Então após bomba, segue para Pelô. É com o Golf Juliette, irá fazer mais uma espera para o sequenciamento. Confirma? Então irá realizar mais uma espera para o sequenciamento. Avô 9627, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Subindo via da EL para o 360, 9627. CNR 6210, desça para 3.000 pés, reduz a velocidade para 2009. 2093 pés. Bom, motor de Salvador. O Eco Golf Juliette está estimando bom, dentro de mais 3 minutos. Estamos mantendo aí do 60. E para sua informação, nosso ponto será 2046. Totalmente dentro de nós, temos condições de acontecer. No procedimento, nós negativas até para a outra onda, vamos sair da horário do Jorge. Gente, o Papa Romeu Eco Golf Juliette após. Bonf, voo em Pelô. Obrigado. Voo 9166, desça para o nível de voo 050. 050-1166. MR6210 para duplicação para sequenciamento, interceptar para o localizador com curva esquerda para a 025, reporte estabilizada. 025 para reportar estabilizado no lote. Operador 0 foi 1-1-8-1-9-5, nem 1-0 no meio, agora 8-1-9. Sai da Puga, trazendo o Caju, só um minuto pra comer. O Gol no 645, no localizador, onde estão? Gol no 645, completo final do procedimento, ele é sexo, chame torre 1-1-8-2-9-5. 18-9-5. Na R6210, inicie redução para aproximação. 7, reduzindo. O 1166 desça para 4.000 pés, reduz a velocidade para 2009. 4.000 pés, 209, 1166. Controle de aproximação Salvador, cordial, boa tarde. Papa Romeu, vai pelo Bravo, sujando 220 para 150, informação Quebec. Palmeiras, Mike, Kilo Bravo, ação de identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. Via chegada Mário, descendo para o 050, na 096, o Mike Kilo Bravo. Victor Juliette Tango, 651, control. Aí, go ahead. Contact Recife on frequency 133.25, if enable 133.95. Ok, 133.25 and no contact 133.95. All right. É, 2-1-0, desce para 2.000 pés, aposta estabilizada. Zero. 6210, completo final do procedimento, ele é 7-3, chame torre 1-1-8-9-5. 7-9-5. 1-1-6-6, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, 1-1-6-6. Antena para o 070, Xené 61, no 43. Noite, Xené 610, número 2, para pouso em Salvador, continue a aproximação, agora de utilização, ajuste no 016. 016, no 6, na escuta. 43, informa o tráfego, posição 12 horas, 13 milhas, cruzando 050, descida para o 040, Papa Alfa 34. Entre o tráfego, Xené 61, no 43. 145, no solo aos 33, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, décimo 1. 121, 645. 3395. 3325, 3395, azul 9627. Gol 9662, deixa para 2000 pés, autorizado ali essa que foi da pista no zero, reposta estabilizada. 2000 pés, reportará estabilizado e ali essa que foi. O Salvador, boa noite, é o azul 2591, informação Quebec para Vitória. Para 2409. 2409, eu Papa Rondon, vai pro carro. 2610. 1869, visual com Airbus da Avianca, agora curta final, pista no zero. Afio. 1869, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no 0, 1869. Após a venda, também mantém no 0, 1869. Estou. 0050. 050, 0146. Boa. Com 8, acionado 5056. Busco 3591, ou no 645, Alfa Juliette. É porta de Juliette, por favor. Alfa Juliette, reportarei antes da Juliette, agora 645, não, boa noite. Tráfico, salvo a Júlia, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, quando mais à frente, o Maikilo Bravo solicitaria uma base pela direita da 17, a possibilidade? E meu Maikilo Bravo? Sim, Matheus, Felipe, quando mais à frente, mais próximo, quando já visual, solicitaria uma base pela direita da 17? Gente, o Maikilo Bravo, quando solicitado pelo senhor a mudança de regras, será coordenado com a torre. Muito agradecido. Ainda está em condições instrumento, reporta quando condições visuais. O Maikilo Bravo agradece. Certo. Para o táxi, o TAN 3567, 159 a roda, Alcana com 3 horas e 35. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02-19195, Cremão no 06 até 3567. Índia, ponto de espera, torre 2895, 1016, 3517. Solo, Oxenea 2120, boa tarde, então. Boa, Oxenea 2120, Alfa Juliette, 07. Alfa Juliette, 07. Antes da Juliette, vou na 645. Agora, tem quanto é a posição, se a passagem é boa, se a ponte espera. Afirmou em liberar a Juliette, ingresso portão 02. Tem condições, mas se preferir a gente manter a posição. Afirma, manter a posição na Juliette agora. Afirmou em liberar a entrada da Juliette para sair portão 02, por 9645. Problema não, vai manter a posição, pode passar a zero navegação, posição 02, por 9645. Decolando aos 37, chame agora o controle de Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle de consciência, poxa, né, 6143, sem intenção é fazer cruzar o curso localizador e voltar depois. Ativo, poxa, né, 6143. Deixa para 2000 pés, para interceptar o localizador, curva à esquerda para a 150. 150, 2000 pés para o localizador, 6143. Controle, gol 1869, faça 1500 pés, salvo. 1166, final, pista 10. Gol 1166, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 06. Cheque trem, pouso autorizando, pista 10. Vento 170 graus, 059, gol 1166. Livre pouso, pista 0, gol 1166. Cuidado, gol 1166. Delta Mike. Salvador, boa noite, Alfa 3567, ponto de espera, bom lugar, pronto. Tração e identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 050, ajuste na 06. 050 no 06, possibilidade de varitar. Sempre chegada, são 3894. Mantenha dois chegadas, 3894 e 050. Passagem do tráfego, a linha mantém 10, 3567. 2715. 2715, acione identificação, via chegada Amanda, esse é para o nível de voo 060, ajuste na 060. Chegada Amanda, autorizada descida 060. Eco Golfo Juliette, curva à esquerda, proa 200. Sobre o circulado. Tem uma mensagem para agora, para o Eco Golfo Juliette. Eco Golfo Juliette, esquerda, 200. Esquerda, 200, mantendo 040. Permitir. Chané 6143 no ILS. Chané 6143, completo final do segmento ILS. Chame torre 1189. 1895, tem uma boa noite, Chané. Papalmeu Eco Golfo Juliette, desça para 2000 pés para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 120. Esquerda 120 para interceptar o lote, descendo para 2000 Eco Golfo Juliette. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, tem uma voz da TEN iniciando agora a rolagem, por exemplo, a rolagem de pressão 0, continua a pressão, repontaria pista livre, ajuste 6143. Aguardando a autorização, 6143. Aracaju, autorizado 170, pela pista no 0, curva esquerda, saída Cuba, saída Conjo, controle 120 da cima 8, aciona 0260. Fala, puxa, viu? Fala, puxa. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 7 a 0 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 10, 6143. 35, 67, degolado aos 40, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador Cordial, boa noite. O Papa Romeu Mike, Quilo Bravo, ainda 2 milhas e meia para o Indiacierra, visual para o carro. Mike, Quilo Bravo. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6. Confirme, senhor, intenções de pouso, pista 10 ou 17. Afirmativa, é completamente visual no setor, senhor. Eu solicito prosseguir para 17 com a base pela direita, visual para o campo. Portanto, mais estilo bravo, plano neste momento cancelado agora aos 42, autorizado a curva à esquerda, base pela direita da pista no 7, chame de braço para final, trem baixo travado, Mike, estilo bravo. Base pela direita, vai reportar na final, base para final, baixado e travado, Mike Lugar. Uno 20, decimal 8, e transponder 5064, para 3897. 3897, confirmando, transição ótima, reporta para o bruxo. Dael, ótima. 3897, vai reportar para o posto de estacionamento. Confirmando, Dael Leda Motti, Dael Leda Motti, sim. O azul 4206, assiste pega assinamento na ponte de risco. Azul 4106, prezado, que eu contato. Já vai chamar já. Olha o azul 9629, assiste pega assinamento de risco. 169, chame centro Recife, frequência 1288. 288 com centro Recife, voo 869. 170 graus, 049. Taxa 8 travou, ciente do vento, Michael Bravo. 43, Taxi CV Alfa, reporta antes da Taxi CV Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 613. 4206, ele chama. Prende. Quilo Bravo, prossiga. Busca para 3.500, ajuste no 0 no meia, direto rotatório. Busca no 0 no meia, na prova da rotatória, com 3.500, Bravo. Eco Golf Juliette estabilizado. Afirmo. Vai passar a Duna, complete final NS, chama a torre 198, decimal 95. 1895. Então 3894. 3894. A depuração vai manter a proa, desça para 3.000 pés, limite é o localizador. Mantendo o proa, 3.000 pés, localizador é o limite. 3894. Aquilo Bravo, posto 5. Oi Salvador, Papa Romeu Eco Golf Juliette, no localizador, dá um zero. Passa 3, Oceané. Papa Romeu Eco Golf Juliette, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0 no meia. Continua a aproximação, chame externo, trem baixo trabalho avistando Eco Golf Juliette. Júlio. O Eco Golf Juliette voltado, quando mais próximo, solicito a base pela direita da 17. Copiado Eco Golf Juliette, chame então quando avistando com o cheque de trem para correção. Chame então quando totalmente visual para cancelamento do procedimento. Do Mike Kilo Bravo, estacionar frequência livre, bom descanso. Recife 2288. Recife 2288, boa noite. Boa noite, paradão no 02, 198, decimal 95, que legal, no 06, 206. Você já está aqui de Índia, pode esperar a torre 295 com 106, vou estar pro 206. Ao China 6143, autorizado, Juliette, portão 04. Juliette, pro portão 4, 6143, ao China, de logo azul, que está iniciando. Azul 9629, coordena equipe de solo 509 Parque A, no 04, sua esquerda, autorizado puxo, boa tarde. Solo é o Azul 2591, Romeu 4, para o direcionamento. Azul 2591, autorizado puxo, boa tarde. Claro. 17, base pela direita, 17. Pega o Golf Juliette, plano... Instrumento cancelado agora aos 48, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista no 7. Chame de base para final, pista no 7, com cheque de trem Eco Golf Juliette. 7 a Manaus, 30 base travado, Golf Juliette. Aguarde o vetor para a ILS. primeira fase sem a guarda eletrônica, 3894. Tráfico 37, sua posição de 2 horas 6 milhas, ATR 72. Cliente, 106.099, muito grato. Boa noite, Azul 4206, confirme pronto para decolagem? Pronto, está tudo também. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus com 05 nós, ajuste 16. Autorizado a decolar, na 10, 16. 070. 070, 3294. Estabilizado, ILS, Azul 2715. 7 no 5, chame a torre 1 na 8, decimal 95. Azul 27 no 5, boa noite, tráfego avistado, ajuste agora no 016. Continue a aproximação, chame externo com chefe de trevo, estando 27 no 5. Reportamos com baixar travado, 27 no 5. Golfo Juliette de baixo para final 17, para baixar travado. Eco Golfo Juliette, tem pouso autorizado, pistão 7, vento 180 graus com 05 nós, Papa Romeu Eco Golfo Juliette. Juliette. Para o táxi, o Azul 2591, com 38 a bordo, 0420 autonomia, alternando Galeão. Autorizado o táxi via Índia, Azul 2591, ponte para dano 0, põe 198, sinal 95, que nem igual no 016. Táxi 3, Índia 1895, 2591. 2715, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 05 nós, Azul 2715. Pouso autorizado, baixo travado, Azul 2715. Azul 4206, decolado aos 51, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, boa noite. Papa Romeu, Eco Golf Juliet, no solo aos 51, confirme parte de destino, senhor. Está, aeroestrada, está acompanhado. Copiado, Aerostar, parte 5, livre táxi à sua direita, ao estacionar frequência livre, Eco Golf Juliet, bom descanso. Pato Radar, suba 350 via PUC. Sobe 350 via PUC. Lima Kilo Bravo, reautorizado para 1.500 pés, reporte na rotatória visual com campo. 1.500 pés, visual o, na rotatória ou visual com campo, Lima Kilo Bravo. Tio no BB, Azul 9629, autorizado táxi via Índia, ponte Veradão no 02, 198, espão 95, que ligou no 0 no meio. 0 no meio, ponte Veradão 2789. Usa, chame a torre, 1895. Estamos em velocidade de aproximação 2895, boa noite. Salvador 3894, muito boa noite. São 3894, tráfego avistado, ajuste no 06. Chame no externo, senhor. Quando estabilizado, tem baixo travado avistando 3894 para autorização de pouso. Número 2 posição para pouso em Salvador. Sim, se reportará. Passando externo, baixado e checado, 3894. Senhor 3894, continua a aproximação, agora de pista livre. 94. Torre, boa noite, Azul 9629, ponto de espera do Azul 7, tá pronto. Azul 9629, boa noite, no tempo de espera. Tirar o Azul 9. Azul 27 no 5 no solo aos 5-3. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1-2-1 no decimal 1. Lado à direita, solo 2-1-1, Azul 27, 1-5. Olha, Alemão Kilo Bravo. Precisa? Já passar 3 já está em contato visual com o campo, Alemão Kilo Bravo. Eu te aguarde mais próximo para a transferência com a torre. São 3.000 previsto. Alfa Tio, parte 3 a 3.000 previsto, 2, 7, 1, 5. Confirme esse visual com a voz 321 da TAM. Agora curta final, pistão zero. Afirmativo, Azul 9629. Azul 9629, após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pistão zero, Azul 9629. Após a passagem, ele mantém o Azul 9629. Boa. Vai, momento próprio. Prepare saída. Mom de Patrick. Loop transition. So just spell the SID, please. Alfa, chamando a Juliette, da 3894. Salvador, eu chamo a 259. Chamo a 259. Guarulhos, 360, autorizado, VPZ 1-0. Colapso no 0 com a direita, saída da aero, transição ótima. Controle 120 da sinal 8, aciona 5070. Autorizado Guarulhos, 360, uniforme Zulu 1-0, decola da 10, curva direita, sai na Dael, Fótima, 1208, 5070. Transição ótima, confirmando na ponta puxa, na 6-9. Santo Puxa, virado, transição ótima. Como 077, request taxi. Como 077, por taxi, vai. India, Road Point, Runway 10, Call Tower, 108, Small 95, Canadian 10, 16. 0077, Runway 10 via India, and Connect Tower 118, Small 95, Canadian 10, 16. Road Call 0, Juju, Red Cop. Salvador, boa noite, Azul 9629. 9629, contato radar, Sudal 340, direto Leda. Direto Leda, grato Azul 9629. Lima Kilo Bravo, chame a torre 118, decimal 95. Volta 95, muito obrigado, boa noite. Azul 4206, chame Recife 2685. 1265. Do Mataró, a perna de ver, o 866, all the way. Frequency 120.8 and squawking 5060. Depois call 022. Call 022. Affirming, it's time to push. Where is the data point push? Depois call 022. Posição 5, pronto, posto acionamento. 3894, mantém posição na voz, o condo, ingresso da Juliette, portão 03. Na Juliette, confirme a posição? Portão 03, da 3894. 03, da 3894. Xenem 6259, autorizado, puxa portagem. Vindo decolado aos 59, chame agora o controle de salvador em 120.8, tem um bom voo. 08-2591, obrigado. Controle é o azul 2591. Azul 2591, contato radar, saída coral, subanível 180, direto coral. 80, direto coral, 2591. Controle, o azul 9629 poderia voar Motiva, tá com referência? Tango Lima, Quilo Bravo, cheque trem, pouso autorizado na pista no 7, vento no 7, 0 graus, 05 laço. Quilo Bravo. 2 horas. É. Por nada. Bravo, copiou? Copiou, pô, além do curso, já fez, copiou. Tchete. Zero 77, equipped to take off runway 10. Wind is 180 degrees, 05 knots. Cone 0, 772, take off runway 10. Pascal 022, stand 1-1 for pushing start. Pascal 022, push back. Parado, watch your text. Poly for text, use the pushing start at Pascal 022. Lima, Quilo Bravo, no solo 02, confirme Pátio de destino, senhor. HWT, parte 5, ciente, livre, táxi direito, estação na frequência livre, Lima, Quilo Bravo. Agora eu coordeno diretamente, 13325. 3325, uma boa noite, cavaleiro. Noite. Zero 077 airborne at 032103. Contact mouse over the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. 10.8, convert 077. Bye bye. Bye bye. Alphabet departure, Monoichi, Condor 077, passing at 1,800 feet. Condor 077, radar contact on level 310, Puka Departure. Puka Departure, fly level 310, Condor 077. Autonomia 3 horas e 40, corrigindo 3 horas e 40, alternativa 97217 a bordo, é isso? 210 a bordo, 3 horas e 40, alternativa COMP. 97 autorizado, táxi via Índia, ponte para Dono 0, Toy, 1-2-295, Negão 90, 1-6. 7212, na atmosfera 118-95. 3897. Calculadora 2712 azul, posicionamento 43. 7123, puxa, volta no táxi. Calma, táxi. Na 62 com 9 sol. Na 3897 vai ter posição via Índia, via Índia. Via Índia, tá 5, é a Vitória, prepare a Elf, 1 minuto para fora. Salvador, boa noite, TAM 3897, pronto no ponto zero, pista no zero. TAM 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, ventou 80 graus com 0,4 nós. Decolagem autorizada, pista no zero, sendo as condições, TAM 3897. Táxi azul 2712, 71 a bordo, 3 horas, Maceió. 2712, taxi até o entrada da parte principal e aguarde para ingresso. Até a entrada do principal e aguarde para ingresso, 2712. Após que o Zero Tutu for taxi. Após que o Zero Tutu clear taxi para April 1, India. Until holding point, there, tower, Roman 8, small 95, altimeter 1016. 1016, open 1, India, holding point, runway 10, 118, decimal 95, with tower, postal 022. Condor 077, call assistant frequency 1685, and request. 126.65, Condor 077, up the local. 126.85. 126.85, Condor 077, thank you. Contra Salvador, boa noite, Romeu, Sierra Papai Juliette, informação Romeu. Sierra Papai Juliette, aciona identificação, autorizado via Mari para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meio. Aqui autorizado via Mari para 2.000 pés com 1.0 no meio, no ajuste Sierra Papai Juliette. Contra Salvador, da 3897, da El Leda, 1.200. Base 7, contato radar, subiu 320, direto Leda. Leda, tá 3297. Tá 3297. Passando de decolagem de imediato, autorizado. Pode ser, gente. Eu não sei, mas eu autorizado 360, via turístico 5-0. Decola da 1-0, curva direita, no peixe da Dael, Lida, Bidec. 5075, transponde, 120, decimal 80, o controle, o voo na minha parte. Autorizado Vitória, 0, então 360, decola 1-0, curva direita, Dael, Lida, Bidec. Aciona 5075, controle 120, 80. 645, correto, portão 2, chame pronto, pushback para a meta. Mari. Primeiro da noite, ajuda em 712, pronto, não posso ficar dando zero. Dois, mudei o posto para agora. 7-1-2.